Pokémon de Game Boy. Ah, beleza, não tem problema não. Sem problema não. Então corta. Beleza. Vai. Olá, ouvintes! Está começando mais um Conspiracast. No episódio de hoje. Não, caralho, peraí. Você esqueceu a música que você ia falar, mano? Não, eu esqueci a intro. Não é no episódio de hoje, aqui é o Igor. É, Olá, velho. Peraí, ouvintes! volta, volta que eu tô falando enquanto você tá falando. Mas Corta. dava pra cortar. Então Porque vai. minha faixa é diferente da tua. Tá bom, já entendi. Olá, ouvintes! Não. Olá, ouvintes! Corta, corta, corta, corta. Olá! Caralho! Conspiracast. Eu sou o Igor e no episódio de hoje, Polly wants a cracker. I think I should get off her first. I think she wants some water to pull out of the blowtorch. Olá, ouvintes. Meu nome é Lucas. Eu sou amigo matemático de sempre. E why go home? Why go home? What taught me? Put me here. Don't come visit. Mother. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabriel. E hey, greet. Be trying to meet you. Hey, must be devil beat you with us. É isso aí, como vocês puderam perceber, meus amigos, nosso tema de hoje é o quê mesmo, Igor? O grunge! Nós, no tema de hoje, né, no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o que originou esse fenômeno dos anos 90, a gente pode dizer, final dos 80, começo dos 90, foi o que talvez pode ser dito como o último movimento transgressor do rock, porque hoje em dia a gente... E que ainda vive com a modinha vagabunda que o povo traz hoje em dia. É, hoje em dia ele foi revivido pelas adolescentes no Facebook. Claro, que não sabem que Nirvana não é uma marca de roupa. Não. Tudo isso... Não, peraí. Além disso, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre a relação do grunge e com do... existencialismo sartreano. Exatamente. Mas antes, vamos para os e-mails. Vamos para os e-mails. Caralho. Morreu, hein? Vamos para os e-mails. Bem, Queiroz, você tem algum e-mail aí? Não, cara, eu não tenho nenhum e-mail aqui. Se porte ilegal de e-mails fosse um crime, eu não seria preso. Então, a gente não tem e-mails, mas a gente pode dar o e-mail para contato, né? É, a gente pode falar disso, mas a gente tem alguns progressos aí aparentes, né, Igor? Tem, tem. A gente tem algumas coisas para falar. A gente pode falar, uma dessas coisas é que a página recentemente ganhou novas curtidas. Estamos em 13 likes já, muito maior número. Um pouco maior do que na semana passada. É, já é um progresso muito bom. É, tá rindo, porra. Também dá pra falar que o site agora, e eu não sei se alguém vai dar feedback ou se alguém acompanha os episódios conforme eles vão sendo lançados, mas caso você acompanhe, você talvez percebeu que o site dava pau quando você tentava ouvir os episódios. Agora, isso é verdade, isso é queixa de um ouvinte aí. De um ouvinte. De um ouvinte, ele falou assim, porra, não consigo ouvir o episódio inteiro. E dá pau. Aí eu fui ver se realmente dava pau e dava pau mesmo. O episódio travava em qualquer horário, assim. Mas agora eu arrumei os episódios. A gente consertou o episódio lá, né? Sim. Só tem que verificar de novo, hein? Não, agora não precisa que a gente já verificou, tá tudo certo agora. Agora tá ok, você pode ouvir lá inteiro, não dá pau, tem também a opção de download. Pra quem não sabe, tá, pra quem não sabe fazer um download, você clica com o botão direito na palavra escrito download e depois em salvar link, como? Você vai fazer o download do nosso arquivo ali e você vai poder ouvir no seu MP3 player, aquele de que pilhazinha lá, aquele pequenininho. Radinho de pilha. Aquele radinho lá, você coloque pra você poder levar quando você estiver viajando. Você pode fazer o download aí pra ouvir depois. Exatamente, isso mesmo. Mas aí, pessoal, pra quem quiser mandar um e-mail pra gente, só entrar lá no seu gerenciador de e-mails e mandar um e-mail para qual o endereço? contato.conspiracast@gmail.com. Só um adendo aí. Quem entrar no site vai perceber que tem uma página escrito Fale Conosco. Lá você vai encontrar um formulário de e-mail, mas que momentaneamente não tá funcionando. Eu tô tentando... Foi. Oi? Nem fala. Não, que às vezes a pessoa nem, ela já entra no site, vê isso, aí ela, ah, vou mandar por aqui mesmo, mais fácil, né? Aí ela, no, o e-mail dela não vai chegar. Então eu já quero dar essa dica, porque eu não vou colocar isso, não vou tirar essa página, porque eu vou fazer ela funcionar de algum jeito. É, isso é bom, isso é verdade. Mas, então, às vezes, pra não confundir a pessoa, que às vezes ela manda por ali, fala, nossa, né, vai chegar o e-mail lá, e não vai chegar, gente, por enquanto, não. Mas assim, você falou do site e tal, mas que site que é esse? É, o conspiracast.bl.ee. Um endereço muito convencional, né, a gente percebe aqui o site. Super convencional, mas e pra... E pra quem não sabe entrar e mandar e-mail, pra quem não sabe entrar no site, pra quem só entra no computador ou no smartphone pra ir no Facebook. Você pode ir lá na parte de buscas do Facebook e digitar Conspiracast e dar um enter. Você vai ser... vai ser redirecionado para a nossa página, que quase o conteúdo inteiro do site tá lá, você vai clicar e ser redirecionado para o site e vai ver tudo isso que a gente falou. É isso aí. Algum recado pra gente, Gabriel? Não. Era pra dar? Não. Não. Acho que sinta-se à vontade. Sinta-se à vontade. Não, é que tá sofrido. Nós temos um participante com problema de saúde. Problema de saúde. É gripe, eu que tô no frio e o cara tá com gripe. O cara tá com a internet discada dele lá, dando problema. Ele tem que ficar a carvão, ele tem que ficar alimentando o fogo da internet. Tá quase, velho, tá quase. Mas... E olha só, ô Igor, mesmo que a gente não teve e-mail, a gente teve pelo menos um feedback aí, cara. E o feedback foi pra falar que não tava funcionando. Não, é, então, e a gente teve um... É, foi bom, cara. Que foi menos, bom que pelo menos me motivou a consertar. É, porque agora a gente sabe que pelo menos agora tem gente que ouve. Tem alguém que ouve, né? E quem é a pessoa que deu o feedback? Não vou dar o nome da pessoa porque não estou autorizado a fazer isso. Oh, tá bom, mas geralmente a gente fala o nome dos ouvintes, mas tudo bem. Não, mas aqui ainda não, ela não, ainda não deixou o comentário formal, entendeu? Ah, tá, entendi. Então eu vou deixar aí no suspense. Uhum. Quem é o ouvinte misterioso? Valendo uma TechPix pra você que descobrir quem é o ouvinte misterioso. Aquela bosta daquela promoção do Bis de Ouro, velho. Aquela propaganda... O ouvinte de ouro. Que merda, cara. Mas é isso aí. Pra quem quiser entrar em contato com a gente, você já sabe o nosso e-mail, conspiracast.caramba, desculpa, errei o próprio e-mail. Nossa. O e-mail é contato.conspiracast@gmail.com e o site conspiracast.bl.ee. É isso. Tem alguém, tem mais algum comentário, alguma coisa? Alguma coisa? Acho que não. Então, pode fechar logo. Então, vamos para o grunge. Mais uma semana fazendo um episódio e hoje nós temos um Conspiracast especial musical, é isso? Qual é o tema de hoje mesmo? Grunge e seu contexto histórico e filosófico. Olha só, falando sobre temas sérios. Olha que bonito, cara. E inclusive tem até uma análise musical aí. Algumas, né? É, a gente tem umas análises aí sobre o contexto e estilo musical para um músico profissional, que assim, não vou falar nada, mas o cara que vai falar sobre os aspectos técnicos do grunge é um músico de muito respeito, cara. Renomado no cenário internacional. Renomado no cenário internacional. Inclusive tá no segundo álbum dele já. Esse músico é foda. Álbum conceitual ou não? Um álbum conceitual, olha só que interessante. Você conhece o cara? Conheço, é um ótimo músico. O cara é e humilde também, entendeu? Ele não fala essas coisas, cara. Olha só. Nossa. Mas vamos parar de floreamento e vamos pro episódio em si. É isso aí. Então, você pode trazer a definição de grunge pra gente, Queiroz? Vou pedir pro meu amigo Gabriel fazer isso. Então tá, vamos lá. O grunge foi colocado como uma forma de viver e também uma forma de rock alternativo. Então é colocado como um subgênero do rock alternativo, inspirado pelo hardcore punk, heavy metal e o indie rock. Hoje, é isso aí. Como todo mundo já deve conhecer a marca de roupa Nirvana também, que é um dos grandes participantes, o Pearl Jam também. Tem a marca de roupa Jack Daniels também. Também, é uma outra marca de roupa. Mas é uma roupa líquida. É. Mas o legal do grunge, da musicalidade, do estilo de vida, das letras, foi fortemente influenciado tanto pelo punk e pelo indie rock. O grunge é classificado como rock alternativo porque não segue a linha do rock mesmo. Por conta do... Depois o Queiroz pode até falar da parte musical mesmo. A influência do grunge tem, além da influência musical, o que foi um forte influenciador do estilo foi muito a cidade de Seattle. Exatamente, isso que eu ia comentar agora. O grunge, ele nasceu e ele é regionalizado principalmente nas cidades de Seattle e na verdade foi bem regionalizado em Seattle mesmo, foi onde nasceu tudo. Você ia falar Berdim, não é? Não, mas eu tava pensando se dava pra considerar. Mas eu acho que assim, Seattle foi a cidade berço. Foi, porque é até difícil a gente falar de grunge e não ficar preso a três ou quatro bandas, porque foram as que realmente explodiram. E em Seattle, e foi em Seattle que o Alice in Chains, o Soundgarden surgiram. O Pearl Jam, se eu não me engano, foi em San Diego, não foi, Kiraz? Foi em Seattle também. O San Diego era o Ed Vedder. Mas em Seattle, o Pearl Jam também. Inclusive, o grunge, ele tem outra denominação, porque o grunge, esse nome, grunge foi atribuído pro som de Seattle, né? Porque a partir depois de uma referência de um artigo de jornal que se referiu ao som dessas bandas aí que nasceram em Seattle como sendo um som sujo, barulho, como sendo sujeira sonora, poluição sonora. Isso aí foi como o artigo classificou essas bandas. E é legal a gente falar dessa poluição sonora, porque várias bandas, assim, e mesmo o som grunge, ele tem uma influência muito forte mesmo, do punk. E eu já vi tava vendo um documentário que o Robert Plant, ele falou que com o surgimento do grunge lá pra... quando explodiu, assim, que os Estados Unidos finalmente tinha tido o movimento punk deles, assim, que o grunge tá pros Estados Unidos assim como o punk tá pra Inglaterra. Muito, muito bem colocado. Isso aí é muito interessante falar, que é o termo correto, né? Uhum. A gente falar que o movimento punk dos Estados Unidos é o grunge. É o grunge, porque tirando a diferença de décadas, né? E alguns aspectos político até. Motivacionais. É muito parecido, que foi um movimento transgressor e focado nos adolescentes da época, nos jovens. Adolescentes não, mas nos jovens, assim. Ambos os movimentos foram focados de motivações jovens, porque o do punk eu não tenho tanta certeza, mas eu acho que muitos deles tinham também problemas de grana, tudo. Aí no grunge é claro e certeiro. Mas é muito parecido mesmo. Inclusive, vou fazer uma observação aqui sobre a diferença entre o grunge e o punk rock da Inglaterra. Que a gente pode comparar a motivação, já que a gente vai relacionar mais tarde agora, né, nesse episódio, o grunge com o existencialismo de Sartre, né, que é um movimento, que é uma escola filosófica, eu posso falar assim? Escola filosófica? Na verdade não é uma escola filosófica, é algo maior, assim, né? Seria uma vertente filosófica. É um pensamento. Sim, então, e punk rock... Ideologia, né? Mais ideologia. Isso, exatamente, é isso mesmo. E o punk, ele tá mais relacionado, se a gente for pegar um movimento artístico, é claro que eu vou fazer isso falando de eu mesmo, entendeu? Aquela coisa da fazer você mesmo, faça você mesmo. Que é um dos motos, não sei como é que fala isso em português, desculpa aí, o cara é nativo de outros pais. Não sou do brasileiro, né? Mas o do it yourself, que é a grande frase aí do punk, que é o que o Mark Ramone pregava, assim. As músicas com três acordes. É bom falar das raízes do grunge, né? Falando dessas influências aí, porque o punk rock é um movimento muito, muito regionalizado também, se a gente for comparar os dois. Ele é regionalizado ali na Inglaterra. Foi onde ele explodiu. Foi. Foi onde ele começou e tudo. E é legal ver a cadeia de influências que o punk rock gerou, certo? Sim. Ele gerou, sei que você não gosta, Igor, mas o Gabriel ele é compadecente da minha opinião aqui. Ele deu uma grande contribuição pro rock brasileiro. Eu já sei de quem vocês estão falando. Você não gosta do Legião, mas enfim, Legião foi, o Aborto Elétrico foi influenciado pelo punk rock da Inglaterra. Mas então, Igor, continuando a falar do berço do grunge, dos seus raízes, qual que é o contexto histórico do grunge? O contexto histórico do grunge se dá ali mais ou menos o surgimento de algumas bandas, algumas das famosas até, na meiota ali dos anos 80. É bom a gente falar que o que que tava em alta ali nos anos 80, assim, era o glam rock, o hair metal lá, glam metal, que é Poison, Twisted Sisters, Wasp. Scorpion. Scorpion é rock arena, né, também. Mas é por aí, assim, eram bandas que tinham uma produção técnica muito grande, os caras todos maquiados, assim, laque no cabelo, milhões investidos na figura deles, assim, paredes de amplificadores, solos de guitarra extremamente complexos, tipo, uma produção musical extremamente pensada e cara, assim. Só que isso no começo foi legal, foi, tipo, foi engraçado, assim, ver os malucos lá do glam rock, o clipe do Poison, o Bret Michaels lá, tal, Just To Me, foi legal no começo, mas isso fez tanto sucesso e ficou tão saturado que acabou se tornando uma, assim, ridículo ser todo, sabe, um movimento, ele geralmente quando ele começa, ele é legal e depois vai sendo saturado e os malucos, sabe, foi ridículo ver um monte de cara tudo maquiado, parece, usando roupa da irmã, da namorada, assim, porque realmente isso acontecia realmente, assim, você pode pegar os documentários, os caras pra fazer os shots pro CD, as fotos, eles pegavam roupa da namorada, da irmã, a maquiagem da namorada, isso é verdade. Só que ficou ridículo isso, assim, conforme o tempo foi passando. E isso começou a entrar em declínio. E começou a surgir quem? Começou a surgir um grupinho ali em Seattle, que tava extremamente deprimido porque não tinha grana. A cidade também ajuda muito, que lá é nublado pra caramba e é frio, ou seja... A poluição em Seattle... Além também da relação das drogas, né? Que era boa parte de todas as bandas do grunge, os integrantes ou utilizavam drogas muito pesadas ou tinham algum problema, sempre relacionando com coisas assim, da mente mesmo. Claro, sim, as drogas tiveram um papel essencial no grunge. Não falo isso de uma maneira boa, Elohé, deixando claro. E outra coisa, né, a questão dos anos de meiota dos anos 80 ali, você falou o contexto musical do que estava acontecendo na arte. Sim. Dessa época, né? Mas é bom ressaltar que nessa época foi a época do finalzinho da Guerra Fria. Finalzinho mesmo, porque assim, se você for pegar em 84, o Pearl Jam e o Soundgarden foram fundados. E em 85 caiu o Muro de Berlim, né? Então foi o finalzinho da Guerra Fria mesmo. Finalzinho da Guerra Fria, aquele sentimento de, digamos assim, alívio? Talvez, pode ser sim, um sentimento de alívio. Porque assim, sempre que eu estudava o grunge enquanto movimento, eu relacionava ele com a Guerra Fria no sentido da tensão provocada, o necessidade do ser humano se libertar. Uhum. Dentro de um sentimento da Guerra Fria, onde você vive na tensão, né, claro. Você acabando de sair de uma guerra mundial, onde acaba de uma maneira catastrófica, né, com duas bombas atômicas. Sim. A Guerra Fria é simplesmente uma tensão, cara. Você tá naquilo, qualquer dia pode cair uma bomba e a sua vida acabar numa explosão de fumaça de cogumelo. É verdade. Então a tensão era... E se você pegar filmes também, era tudo era inverno nuclear, ou filmes de mutações ocorridas por bomba nuclear, era assim. Isso não foi que, acabou em 85, o medo acabou ali. Não, isso não demora, assim, pra essa influência que a mídia fica martelando na cabeça de todo mundo, sabe? Você vai morrer, vai acabar tudo em explosão nuclear. Que a gente não viveu essa época, mas foi assim mesmo, se você começa a estudar. Mas isso demora pra acabar de uma hora pra outra, assim. Não, é isso que eu relaciono com esse sentimento do ser humano tentar quebrar essa tensão e vive sob constante pressão. Eu acho que esse sentimento é um sentimento que gera uma depressão. Não, isso é... A depressão é uma palavra-chave pra você definir o grunge, assim. Depressão é a palavra-chave. Então eu acho que isso é importante falar no contexto histórico dessa época, né? Nos anos finalzinhos dos anos 80, até é uma época que, inclusive, existe um trabalho aí, né? Um estudo que retrata as condições dos filmes, a temática dos filmes dessa época. Inclusive retrata e conecta o grunge com esse movimento não, esse sentimento. Eu acho importante falar do contexto histórico aí. Se a gente fizer um estudo relacionando os filmes dessa época e o contexto musical e essa própria criação do grunge, a gente vai ver tudo se conectando com essa supressão causada pelo fim da Guerra Fria. É uma coisa que é importante falar aí desse contexto do fim da guerra, desse sentimento na Guerra Fria, dessa tensão toda. Yeah. Então, meu amigo Igor, a gente viu aí já as condições para o nascimento do grunge, certo? Todas as suas premissas. E agora vamos ver, vamos analisar certinho aí uma das bandas características do grunge. Se a gente pensa em grunge, a gente pensa em quem? Cara, se você perguntar assim, o que é, fale uma banda grunge, uma pessoa comum, talvez ela nem vai saber responder. Mas pra alguém que já entende mais um pouco, eu acho assim, na minha opinião, tá, tiveram várias outras bandas, mas a principal e a que fez o movimento estourar é o Nirvana, não tem outra. É, isso aí eu concordo. Foi em 91 ali, com o Nevermind, foi o Nirvana que fez o grunge estourar. Inclusive que esse história do Nevermind, o Nevermind é um álbum que não tem jeito, ele é um divisor de águas pra história do grunge. É, o Nevermind é realmente divisor de águas pro grunge, porque tem que lembrar que em 92 foi, em 92? Não, tá certo, falando merda, em 92 o Nevermind desbancou o Michael Jackson. O Michael Jackson. Nos anos 90, o Nevermind, um CD de rock alternativo, desbancou o Michael Jackson. Então, realmente, o Nevermind e o Nirvana são a banda mais... É a expressão do grunge. É a banda característica. E outras bandas que a gente vai falar aqui? Outra banda que a gente pensa aí que também é muito é significativa pra história do grunge. Pearl Jam, eu acho. Pearl Jam aí, muito, muito bem lembrado, falando do Eddie Vedder, né? Por que são... que nem pode falar? Não, é isso mesmo. Porque assim, tá, tem a minha banda grunge preferida é o Alice in Chains e tem o Soundgarden também. Mas muito poucas pessoas conhecem Alice in Chains e Soundgarden. Tenho certeza. Pouca gente que conhece. Você conhecia, Gabriel? Sou o Pearl Jam. Nirvana, você conhecia? Cara, aí não, né? Não, não conhecia o Nirvana, cara? Não conhecia? Conhecia. Ah. Não, é que... Não, é que só das músicas principais da abertura também do grunge. Eu acho assim, tudo bem, hoje em dia virou modinha, assim. Você vê aquelas páginas de adolescente lá, com a foto do Kurt na capa lá, e sabe, existencialismo cheio, adolescente. Cheio de selfie, daquela camiseta de sopa, toda quadriculada, coisa, né? E preto e branco sempre, mas... É, sempre, obrigatório. Mas, assim, é até legal a gente falar que nem hoje em dia, quem passa algum tempo aí, ou não, dá uma zapeada numa feed de Facebook e tem alguns amigos adolescentes, vai realmente ver muitos desses compartilhamentos, assim. E será que naquela época, como a gente não viveu, então a gente não pode falar, não era igual, não era a mesma coisa, essa angústia adolescente, assim? É, adolescente é uma coisa que eu falo pra vocês, ó. Tem essa... Tem esse espírito mesmo de grunge, né? É, tem essa existência, essa crise de existencialismo. Todo adolescente sofre um negócio desse, essa fase, né? Só que hoje em dia parece que ficou idiotizado já, né? É que enquanto a gente tá vivendo a fase, a gente não acha que é idiota, né? Toda fase é uma fase. Mas enfim, olha só, você me trouxe um negócio, Igor, depois que a gente fala das quatro bandas que a gente vai definir o estilo grunge, o que é o grunge, assim, enquanto musical. A gente falou do nascimento dele, mas a gente não falou o que ele é. O grunge... É um estilo de rock alternativo, influenciado pelo punk, pelo indie rock. Não é esse indie que vocês estão pensando, que é totalmente diferente o indie rock antigo desse novo. E tem algumas bandas têm até influência do heavy metal. As letras né, são dotadas de uma alta dose de angústia, sarcasmo, com a própria situação de merda que eles estavam vivendo. E alimentação também, né? É, alienação, esvaziamento da vida, apatia social. Social, sabe? A raiva. Dá pra ver que é só coisa boa, assim, né? E um desejo de liberdade, assim, que às vezes se traduzia na própria morte, a liberdade vinha só com a morte, assim. É, isso é legal, a gente já fala isso aí daqui a pouco. Sim, mas, sim. Outra coisa, cara, é caracterizando o grunge enquanto som, é o som distorcido e sujo. Na questão de sujo, é pegar a guitarra e desregular ela pra aumentar médios e agudos e suprimindo os graves. Ou seja, dando essa desregulada total pra fazer um som bem sujo mesmo e gritado, né? Cheio de distorção. É, porque entrando aí na minha parte, quando você aumenta o médio da equalização, ele fica, difícil explicar isso, mas ele fica um pouco mais macio o som, só que totalmente, se você aumentar só o médio, ele fica totalmente estranho, bagunça totalmente o som, e é muito característico um aumento de médios no grunge. Além de aumento de médios, a gente tem ruídos, Propositais, assim, a gente pode falar que é desleixo com a equalização. E, enfim, ruído, som com ruído. Aumento do retorno. Usa, digamos assim, no vocal, não se preocupar com a isolação com o vocal. Com o som isolado, né? Som isolado. Tem uma música do In Utero, do Nirvana, que traduz bem isso que a gente tá falando. É... Senseless Apprentice? Não, não é... Ah, essa é bem... Essa é bem... Bem característica. Não era não, essa, era... Não, é mal feita, mas é isso que eu tô falando. Uhum. Além disso, baixo, bem o baixo ele bem definido. Você sempre consegue ouvir a linha de baixo, não é aquele baixo que serve pra segurar, mas é um baixo estourado, proposital. Várias bandas, elas fizeram uso disso. Muito bem feito, inclusive. Amplificação exagerada, enfim. É o som, pra aqueles que já não gostam de rock mesmo, que é barulho. É bem barulhento, assim. Pro ouvido leigo, é o barulho mesmo. Pra quem não entende o que é aquilo, porque é o que a gente falou no começo, é o punk dos Estados Unidos. Então, muitas bandas no começo não estavam nem aí pra equalização, isolamento, afinação. Não, eles queriam fazer, assim. Queriam passar a mensagem deles. Mas, enfim, continuando... A gente vai falar isso mais detalhes no bloco 3, né? Mas, enfim, vamos continuando aí. Outra banda que é característica do grunge, além do Pearl Jam e do Nirvana. O Alice in Chains? Na verdade, o Soundgarden seria a mais famosa, assim. Famosa, eu digo, no circuito grunge, assim. Porque se perguntar pra qualquer adolescentezinho que põe a camisa do Kurt, quem é Soundgarden, eles não vão ter a mínima ideia. Mas o... Não tô pondo em xeque a qualidade, tô pondo em xeque mesmo o conhecimento. O Soundgarden é uma das outras, dos outros picos aí do grunge. É um dos pioneiros também, o Soundgarden, junto com o Pearl Jam. É um dos pioneiros que em 84 já... É. Foram formadas duas em 84, né? Eu não... Foi antes de 90, acho que foi em 87, por aí... Teve um cara que eu deveria ter pego o nome dele. Ele compilou um disco chamado Deep Six, o nome do disco. Ah. Que tinham várias bandas grunge de Seattle. Sim, algumas músicas delas, assim. E eram seis, como o nome diz, né? Seis bandas grunge de Seattle. E o Soundgarden já tava nesse CD aí. Então, é já realmente... Tá obrigado, é uma das primeiras bandas grunge, assim. E isso, já falou do Alice in Chains, né? Sim, que aí é... Que é um característico depressivo. É um som bem caracterizado pela depressão, né? Eu diria que é o oposto, se a gente pode dizer assim, do Nirvana. Estando no mesmo movimento, se você pegar o Alice in Chains e o Nirvana pra ouvir, são bandas completamente diferentes. Bom, é isso aí. A gente falou aí das características, das bandas mais características do grunge, né, cara? E é legal você ver que é bem regionalizado mesmo. Uma coisa que talvez nossos ouvintes devem estar perguntando, esse negócio de melancólico, coisa que seria um emo, será que dá pra gente fazer uma diferença do grunge pra música emo, que hoje em dia é, que é coisa melancólica? Ah, mas aí é fácil, né? A diferença do grunge pro emo? Exatamente. A característica do grunge é o desleixo, tem toda a diferença. A crítica social do grunge é uma crítica agressiva e de uma visão de dentro. Ela é uma visão. Eu vou responder essa pergunta do popular. Quer fazer um negócio? Vamos fazer uma pergunta do popular, Igor? Vamos, pega um cidadão aí. Vou chamar um cidadão. Dá um tapa na cabeça dele. Oh. Já que o grunge é tão depressivo, assim, tão melancólico, e só tem coisa ruim, e o emo também é depressivo, por que que. Qual que é a diferença do emo pro grunge? Não é tudo a mesma coisa? Então, né? Depois eu posso até colocar uma música emo e uma música grunge pra vocês ouvirem a diferença. Respondendo a pergunta pergunta do popular, é esse que eu falei, cara. A visão, o jeito que o grunge trata os temas é uma visão, além de ser uma postura mais agressiva em relação a isso, a críticas sociais, enfim, porque eles têm essa parte de crítica social também. É, porque assim, eu vejo, essa diferença é boa até, essa de você falar nisso. Porque se você pega a crítica social de um grunge, vamos dizer, de uma letra grunge, ela tem sentido, porque os adolescentes, os jovens, eles estavam fodidos na época ali, em 90 e poucos, sem perspectiva nenhuma de vida, então você realmente tem por que criticar. Você pega Sim, até que tem que lembrar também que no emo, eles tentam tentar falar sobre vários sentimentos, né, mais interior da pessoa, já o grunge é um ataque pra fora, já procurando acertar outro meio, a sociedade, tudo outro. É, o grunge é diferente, porque a crítica que o grunge faz é uma visão de um cara de dentro. O grunge até fala de sentimentos, só que é uma coisa de existencialismo, é esvaziamento. O emo fala de, ai meu Deus, a menina não me ama, ai o meu namorado não me ama, não me come. Não só isso, mas tô falando o seguinte, a crítica que o grunge faz é uma postura mais agressiva, agressiva não é a palavra, mais ativa quanto a essa demonstração, essa depressão, é uma depressão ativa, digamos assim, e uma visão de dentro. As pessoas que fazem os grunges, né? Não sei se dá pra falar assim. Mas a música grunge é tão embebida em sujeira, tanto pela cidade quanto pelas pessoas e pelo... Droga e... Tudo. É interno. Eles falam de dentro. Agora, as músicas emo, elas falam de uma questão de fora. Parece que é fake, né? Assim, é montado. É falso, você entendeu? É uma visão... É individualista. Ele fala de uma coisa que ele sente em relação a uma coisa que ele não vive. Isso. Parece que é, sabe... É diferente, assim, se você pegar. Porque é uma crítica de quem não precisa criticar. Que exatamente. Você pega um cara que tá desempregado, que o pai dele era usuário de droga, que largou a família quando ele tinha 6 anos. Aí você pega esse cara, ele começa a virar usuário de droga. Ele tem motivo pra criticar, assim. Tudo bem, às vezes Sartre diria que foi ele que escolheu essa vida. Mas, assim... Ele tem motivo pra criticar, dando certo ou não, ele tem. Aí você pega um maluco que tem do bom e do melhor aí, dinheiro a dar com pau, e o cara vai ficar choramingando. Todinho gelado na geladeira. É, o todinho dele tá na geladeira, e ele choraminga só porque a menina não ama ele. Ah, vai se fuder, meu irmão. É, a maior diferença, assim, tem essa diferença, claro que é fundamental, mas a diferença sonora é o som sujo do grunge e o som limpado. Não vou nem falar limpo, mas... Comercial, falar, né? Se falar limpo, eu tô falando que eu gosto, mas limpado. E o som limpado, das músicas emo. É extremamente comercial, né? Feito. Parece que é uma letra, ela não é baseada numa experiência sua, ela é baseada numa análise de mercado, vamos dizer assim. Exatamente, muito bom. Enfim, se surgir mais perguntas de populares, eu ficarei feliz em trazer para a nossa conspiracast de hoje. E agora vamos para a transição. Glam Rock, que tava... Que é legal, né? Assim, você pesquisando. Basicamente, assim, tinha o punk. Aí o punk caiu, veio o Glam Rock. O Glam Rock caiu, veio o grunge. É engraçado isso. Mas como eu já tinha dito, né? O Glam Rock, o Hair Metal, seja lá como você queira se chamar. Ele ficou... acabou ficando ridículo, assim, sabe? Todos aqueles malucos... extremamente maquiados, ambas mega produções, shows imensos, assim, que era, tipo, envolvia muito dinheiro pra você produzir uma banda. E começou a surgir tanta banda de hair metal, sabe, entrando na onda mesmo, que muitas nem, sabe, entravam na onda do estilo só pra fazer sucesso, não que eles curtissem fazer aquilo, assim, como as bandas do começo e tal. Isso acabou saturando, porque tinha tanta banda boa, mas tanta banda ruim também, que acabou saturando o estilo. E foi caindo em... foi entrando em declínio, até que entrou o grunge, que o grunge foi totalmente o oposto disso. Então, qual que é a principal característica do cisma aí, entre o glam rock e o grunge? Artistas, né, que começaram a fazer... compor músicas grunge e começaram a dar um início ao estilo, eles tinham... não seria uma síndrome, mas eles tinham um negócio deles... são anti-pop stars. Eles não queriam ser famosos, eles queriam fazer o som deles... tranquilo ali e saber e fazer só. Não se preocupavam em mega produções, não se preocupavam em escolher a roupa ali que eles vão sair, tem que escolher o brinco da orelha direita. Não, eles saíam assim, porque a camisa flanela ela ficou marcada, né? Não é por. Não foi eles pensado, vamos criar aqui a identidade do grunge. Não, foi porque era uma roupa comum da época e todo mundo usava. Então, os caras não, sabe, eles não pensaram em criar um figurino para o estilo. Não, eles usavam as roupas que eles tinham. E como era... É o desleixo em aparência, né? E como é uma roupa era comum, todo mundo usava. Porque, sim, você pega uma roupa do teu guarda-roupa, você não vai criar um figurino. Então, por isso, sabe, é desleixado, porque ela já falou, o som era... Não é mal feito, mas, assim, era do jeito que tava ali. Você pega um dos teus equipamentos que você tem, sejam eles bons ou não, o cara pega aquela guitarra Giannini que ele tem... Meu violão também é Janinha, rapaz. Mas aí ele vai tocar lá. Então, isso que é a principal diferença. E falando em questão de banda, é acreditada como uma das primeiras bandas grunge, uma banda que chama Mother Love Bone. Só que se você pega essa banda Mother Love Bone, e abre uma foto dela no Google, é uma banda de hair metal. Você pegar uma foto dela e do Poison, pôr uma do lado da outra, a diferença é que a Mother Love Bone tá sem maquiagem. Aí tem uma das músicas mais famosas dele, que é This Is Shangri-La. É uma música de hair metal, porque nem a letra não tem nada existencialista assim, e mega filosófico. Não, é uma banda, só que é acreditada como uma das primeiras bandas grunge. Então essa banda foi a transição. Carregava elementos do hair metal, do glam rock, mas algumas... Cara limpa, né? É, uma cara um pouco mais limpa, literalmente, né? Sem maquiagem. Mais limpa sem maquiagem, mas suja. Suja porque começou a saber. A trazer um pouco do mundo. Realmente tem, assim. Não vou ser tão carrasco e falar que não tem nada de grunge. Mas ela carregava elementos dos dois mundos, mas começando a se distanciar. Até que o vocalista morreu de overdose de heroína. É importante ver que enquanto essas bandas do glam rock eles buscavam um sucesso exagerado, os grandes protagonistas do grunge, eles eram avessos ao sucesso. Não conseguiam mesmo lidar. Assim, no glam rock, o cara falava, o cara queria ser o Tony Stark, né? Eu quero ser famoso, eu quero ser conhecido, comer um monte de mulher lá. E homem também. Eu quero comer todo mundo. Os caras são... É o pau louco, né? Não controla o pau. Mas... Mas os caras queriam, sabe, ser famosos. Só que no grunge não. Eles eram os anti... Nasceu o anti-popstar ali. Só que é igual o Keith Richards falou isso. Vocês não queriam ser famosos, por que eles gravavam um disco? Mas tirando... É engraçado, né? Mas tirando isso de lado, assim, tem essa pequena diferença, assim. Muitos não aguentavam o sucesso. Inclusive dizem que um dos motivos do suicídio do Kurt é não saber lidar com o sucesso. É, ele não... Assim, ele fazia show e gravava disco, mas não tem até uma carta que a Courtney Love mandou pra ele. Pô, acho que foi depois que ele morreu, então não sei por que ela fez isso. Mas ela mandou e falou que talvez até... Não que fosse bom ele ter morrido, mas que foi um alívio pra ele, porque ele parou de ser um rockstar, que era um negócio que ele odiava. Olha só. Então aí... É quase igual o nosso Vitor do avião, né? O brasileiro. Os Mamonas? Não, quem inventou o avião? Santos Dumont. O Santos Dumont. Ele acabou se matando, vendo a desgraça que ele tinha feito. A morte dele foi foda. Foi asfixiar o serótipo. Vocês que têm mais afinidade com a filosofia, vamos relacionar agora o grunge com o existencialismo. Opa, aí é a parte legal do programa. Só sugiro, ouvintes, que antes, se vocês quiserem ter uma experiência completa, se vocês quiserem realmente uma experiência completa, vocês pausem aí Mas depois volte, tá? Pra ouvir as músicas primeiro, pra entender o que a gente tá falando. Ou senão só abre a letra delas mesmo, porque... Ou então a gente põe a música aí, né, cara? É, o que eu vou colocar, é claro. Ah, tá, foi mal. Uhum. É, essa, a gente vai falar, né? Bom, eu trouxe algumas letras do Soundgarden Zero Chance, Apple Bite, do Alice in Chains Nutshell, Rotten Apple e Down in a Hole, entre outras. Queiroz, quais que você traz pra gente analisar? Eu trago pra gente analisar Heart-Shaped Box, do Nirvana. Opa, essa é... Sim, eu já tinha comentado até. Sim. Eu trago I Am Mine, do Pearl Jam. Outra clássica. Outra letra que é foda. E eu posso trazer também Jeremy. Gabriel, você traz alguma? Eu tô com a Fuso aqui, que eu achei. Beleza. Primeiro, vamos deixar claro o que é o existencialismo e quem que é o filósofo que criou essa vertente filosófica, essa ideologia. Então, o existencialismo, ele é uma corrente filosófica que foi lançada ali no finalzinho da Guerra Fria pelo Jean-Paul Sartre, um filósofo francês nascido em 21 de junho em Paris, no ano de 1905. Ele foi filósofo, escritor e crítico, aquele combo de sempre. E ele acreditava que o homem, ele é inteiramente sozinho responsável pelas suas ações. No livro O Ser e o Nada, de 43, pela data, né, finalzinho da Guerra Fria. Você é retardado por acaso? Hã? Parece que não refletiu bem sobre o assunto. Que tava todo mundo um pouco deprimido, talvez, né? O Sartre, ele joga todas as ações do homem nele mesmo, assim. Tudo que você faz, foi você que decidiu. Então, se foi você que decidiu, não existe nada que te guie. Se não existe nada que te guie, não existe Deus. Isso foi um pequeno problema, talvez, pra ele. Ou não, porque... Já foi um cutuque. É, ele tirou a existência divina. Quando ele diz que o homem tá condenado a ser livre, essa condenação que, na verdade, assim, poxa, o homem é livre? Que legal. Mas não, ele coloca isso de uma maneira ruim, porque se o homem tá condenado a ser livre, ele não tem ninguém que guie ele. Não existe mito nenhum. E eu tô estudando esse negócio do mito, mas eu não quero me alongar. É que o mito, ele é usado pra você trazer uma ideologia pra uma sociedade, civilização. Então, se não existe isso, não existe Deus, não existe Buda, sei lá, assim, interprete como você quiser. Então, não tem aonde você se apoiar. Então, por isso que o homem tá condenado a ser livre. Porque tudo que ele fizer, a culpa vai ser dele e ele que vai ter que arcar com as consequências. Isso aí, só pra lembrar os ouvintes, né? Que isso é a filosofia de Jean-Paul Sartre, né? Que é o existencialismo. O homem, de acordo com ele, o homem é condenado a ser livre. E isso é a ruína dele, porque ele não tem nenhum ser superior que o guie. É, ele diz também que a essência precede a existência. Ele dá um exemplo muito legal e simples até, bem didático, de um cortador de papel. Porque o cortador de papel, ele é feito com qual objetivo? Cortar papel. Então, antes dele ser feito, ele foi pensado para aquilo. Então, ele é feito com base em um objetivo. Ele não é... Então, a essência dele precedeu a existência. Não é que fizeram aquele instrumento. O objetivo, inicialmente, com a sua ideia e depois a materialização da ideia. Isso. Não foi que fizeram aquele equipamento e falaram, ó, dá para cortar papel com isso. Não, ele foi pensado antes. Só algumas cagadas que tem no mundo, mas tudo bem. Bom, agora vamos relacionar por que que isso tem a ver com o grunge. Eu queria saber o que que essa filosofia existencialista tem a ver com o grunge. Então, essa filosofia, ela pode ser altamente relacionada com letras, né, de várias bandas e principalmente do grupinho ali, da panelinha principal. Diga uma letra aí sua, Queiroz, senão eu pego alguma minha aqui. A gente pode falar do I Am Mine, né? I Am Mine, que... Eu sou o meu, né? Que essa daí, mais explícito do que... O nome da música não existe, né? Porque que nem aqui... Não sei se é o refrão, mas tem uma parte da letra que diz aqui. I know I was born and I know that I'll die. The in-between is mine. I am mine. Então ele diz que sabe que nasceu e sabe que a morte vai chegar. Mas o espaço entre esses dois acontecimentos pertence a eles. A ele e a ele somente. Inclusive o refrão dessa música é bem legal. O refrão dessa música, né? And the meaning that it gets left behind. O significado fica pra trás. A inocência é perdida de uma vez por todas, né? A importância entre essas frases. Não existe motivo pra se esconder, nós estamos salvos essa noite. Aqui, ó, essas primeiras duas frases, esses primeiros dois versos desse refrão, né? Que o significado fica pra trás. faz a inocência perdida, a gente tem essa fragilidade na existência, né? Completamente. Você vê uma vida sem significado, sem inocência. A nadificação do ser. Muito bom. Essa letra é bem legal, porque essa música, na verdade, é bem legal. Então, essa música, I Am Mine, inclusive, se dá pra deixar um trecho aí, essa música, ela é bem, ela significa bem, né? É o domínio, na verdade, a condenação do ser humano a ser livre. Ele é dele mesmo. Então, as consequências do o que ele vive agora é a consequência do que ele teve. Do Pearl Jam também, que é Nothing Man. Ih, essa é legal. É, que é o homem, na letra, o nome da música já diz, né? É o homem nada, a nadificação do ser. Se você pegar, você pega ela, você lê assim pela primeira vez, se você for um adolescente juvenil, você fala, nossa, um cara que foi deixado, né, pela esposa. Igual o Black também. Mas se você tem uma leitura... Música de corno. Música de corno, é. Mas se você tem uma leitura um pouco mais apurada da letra, é um cara que tá perdido na vida, que ele não tem mais nada, ele é o homem nada, porque várias, que nem a gente pode pegar algumas frases, que depois eu posso até deixar o estudo que eu peguei isso, né? Walks on his own, é o homem que anda sozinho, que é a base da filosofia do Sartre, né? Você por si mesmo, a gente pode dizer que é isso. Exatamente. Igual como você também falou da podemos dizer assim, com a maldição do existencialismo, do falar que o homem não tem a quem enviar, é colocar também aquela ideia, né? Você preso a sua mente é o pior martírio, é a pior maldição que tem. Você não consegue ficar uma noite só você e seu cérebro pensando. A pior castigo é só ficar sozinho, né? É não ter ninguém pra te enviar. É você ser contente. É porque se não for nada, você. É joguinho de terror, né? Você é a lanterna. Se você não tem ninguém pra te julgar, você não sabe se você tá fazendo alguma coisa estranha ou não, né? É isso. Outra música legal que tem uma letra bem sugestiva é Zero Chance, do Soundgarden, do álbum Down the Upside. Tem uma parte aqui, bem pro finalzinho já da música, que tá. Começa. É uma estrofe, né? Que é: por que ninguém acredita na solidão? Levantem-se e todos verão o seu encanto. Então, é o cara abraçando essa vida que ele tem, sozinho, assim. E aí tem também uma outra estrofe, né? Que é: eles dizem que se você olhar bem, você encontrará o seu caminho de volta para casa. Nasci sem um amigo e condenado a morrer sozinho. Nasci sem um amigo, né? No caso, nasci sem nenhum. Sem ninguém. Sem ninguém. É ele mesmo, ele foi. Eu nasci sem ninguém e eu vou morrer sozinho. Inclusive, essa questão do existencialismo é bem. Quando você percebe a ideia fundamental dele, é uma coisa deprimente. Porque quando você você percebe. Se você segue o dogma aí do existencialismo, você percebe que você tá sozinho, é aterrorizante, porque não tem existência do céu. Não tem céu, não tem inferno. Não tem um motivo de você continuar sendo bom ou ruim, né? Você não tem motivo pra você ser bom, não tem motivo pra você ser ruim. Você tá condenado, o que você vai fazer aqui? Então tua vida é só essa, é só isso. E assim, o esquema de vida eterna acabou, né? Porque é só aqui mesmo. Morreu, é teto preto. Então você está condenado a fazer as coisas nesse período de tempo que é curto. E você se vê, inclusive, tendo essa filosofia e vivendo numa cidade como Seattle, é pra você ficar depressivo. Claro, e o que vai levar à criação do movimento mesmo. Tem mais letras aí, Igor? Vamos analisar mais letras? Tem o Down in a Hole e Nutshell. Não sei qual vocês querem. Vai, Down in a Hole. Down in a Hole? Beleza, eu ia falar. Beleza. Down in a Hole é dentro de um buraco, né? Cair dentro de um buraco. E o refrão é bem legal aqui. Down in a Hole, perdido em um buraco, ou caído dentro de um buraco. Me sinto tão pequeno. Down in a Hole, perdendo a minha alma. Eu queria voar, mas as minhas asas, elas foram negadas. Então a gente vê que o eu lírico da música, ele quer se libertar, assim, ele quer ter um... ele tem um sentimento de querer se libertar, mas ele não consegue, porque as asas dele foram negadas. Essas asas, talvez analisando pela filosofia do Sartre, fosse a existência de um ser superior ou de algo maior, assim. Foi negado a ele, isso não existe, então ele não consegue voar. Foi negado pra ele algo maior, né? Ele tá sim, sozinho. Sim, ele tá sozinho. É a negação de algo maior. Inclusive esse buraco, né? De acordo com o estudo que a gente tá seguindo aqui, do nosso grande amigo. É, amigo e professor. E professor nosso, Vladimir Miguel Rodrigues. E a gente vê, esse buraco é uma metáfora da crise existencial. Ele caiu nessa crise. Ele tá dentro desse buraco que é a crise existencial. É, dá pra gente ir o mais louco, né? Pode falar que quando ele caiu no buraco foi quando ele descobriu que ele tava sozinho no mundo. Dá pra levar ao máximo a interpretação. E pode ser também, não sei, que ele... É muito, muito interessante isso, cara. É muito interessante você ver que tá relacionado com o existencialismo de forma intrínseca, né? Sim, é... Nós temos Nutshell também, né? Nutshell é outra letra aqui do nosso amigo Lane, do Alice in Chains, e essa letra também, ela tem bastante desse existencialismo dentro dela, né? Nós perseguimos mentiras mal impressas, nós encaramos o caminho do tempo. E eu ainda luto nessa batalha toda sozinho. Eu ainda luto essa batalha toda sozinho. Ninguém para chorar, nenhum lugar para chamar de lar. Olha só que coisa mais isolada, mais totalmente depressivo. Totalmente. E sim, tem... É, de novo falou, né? Não tem pra onde voltar. Aqui até que ele diz que o amor próprio foi violado, a privacidade invasiva e a última frase é: se eu não posso ser o mesmo, eu me sinto melhor morto. É o niilismo, né? Niilismo. É apatia social e esvaziamento do ser humano total nessa música. E o escape para a morte, né, cara? O escape, a única libertação é a morte. Que é um sentimento muito... Inclusive, é uma das razões que a gente pode pensar por que ele se suicidou. Que, no caso, né, essa parte do existencialismo, esse sentimento de nada, esse sentimento da vida ser vazia, ele leva pro escape da morte, né, cara? Sim, que nem, assim, o Lenny, ele... pode dizer que foi um suicídio, mas ele morreu de overdose. É um suicídio. Dá pra contar. O Kurt se matou mesmo, assim. Tem aquela, o povo fala, até o Gabriel quer trazer a teoria dos 27 anos, a conspiração ali. Não, é que a conspiração dos 27 anos é a coisa pirotécnica, né? Todo cantor, ele sempre sonha ou morrer normal, ou morrer com 27 anos. Porque todo mundo você pode conhecer, qualquer um seja, eu acho que o mundo já deve ter ouvido. É que, como Kurt Bacon, o Jim Morrison, o Jim Morrison, Jimi Hendrix, James Joplin, todos morreram tragicamente aos 27 anos. É, quando sempre de alguma forma... É um tema bom, hein? É uma conspiração que quando um artista de rock é transgressor nos Estados Unidos, o governo mata ele com 27 anos. Tem coisas muito pirotécnicas. A Amy Winehouse morreu com 27 anos. 27 também. Olha só. É interessante. Vamos lá. Mais uma letra. Mais uma letra? Rotten Apple, do Alice in Chains. Jar of Flies. A primeira música, inclusive. Hey, nananá. Isso aí não tem sentido. A inocência acabou. Hey, nananá. Acabou. Inclusive, deixa eu falar esse negócio da inocência. Isso. Não, termina de falar que eu vou falar esse negócio da inocência e eu tenho uma coisa pra falar sobre isso. Aí, hey, nananá. A ignorância é falada. Tô traduzindo ao pé da letra mesmo. Aí, falada, a confiança acabou. O sustento foi roubado e a arrogância é potente, né? Aí aqui, o que eu vejo é irreal. Eu escrevi a minha própria parte. Eu comi da maçã muito jovem. Eu quero voltar ao começo. Aí a letra se repete um pouco mais, né? Mas aí a gente pode analisar aqui loucamente analisar que esse eu comi da maçã, ele faz até uma referência ao Adão. Adão e Eva. E pode ser que, sim, quando Eva comeu da maçã, ela teve um... eu não lembro. Sei que é o cara da... um cara da Bíblia, que era essa. O que foi a lenda da Adão e Eva? O que aconteceu com ela quando ela comeu A maçã mesmo? Ela absorveu o conhecimento, que é algo... Não, ela comeu da maçã e ela percebeu, eles perceberam que estavam nus. E sentiram vergonha. No caso, é o conhecimento, inclusive eu ia falar disso. Eles tomaram conhecimento e se envergonharam por serem daquele jeito. Por estarem nus, por estarem despidos. E aí até eles já... Talvez vocês não sabem, mas o próprio nome Lúcifer, coisa, é o que traz a luz e também o Satanás, o símbolo é o conhecimento. Lúcifer, coisa, ele traz o nome dele como conhecimento. Olha só, não sabia dessa. É, eu também não sabia não, mas... Esse negócio da inocência está acabada, essa parte aí é o seguinte. Quando eu fui de outra religião, inclusive, eu sei disso porque já frequentei outra religião. E Macumba, né? Não. também. Caralho, eu sei disso. Mas enfim, você sabe, os religiões que eu frequentei. Mas enfim, o negócio é o seguinte. Caravá. A gente diz que o pessoal da cristão, a gente acredita o seguinte, que se a pessoa não sabe da lei, ela não conhece a palavra de Deus, ela é inocente. Olha ela, só. Ela não sabe da sua condição, ela não sabe o que tá pecando, ela é inocente. Ela não é então, pagã, né? Digamos assim, ela não tem culpa do pecado, porque ela não sabe que é um pecado. A partir do momento que você fala pra ela, aí é um negócio meio foda. Ela pode alegar ignorância no tribunal. Mas agora já é. Não é que você evangeliza ela, ela toma consciência de que aquilo é pecado, ela já sabe que ela tá fazendo o pecado, então ela já começa a ser culpada. Sim, olha, é interessante isso, hein? No momento que ela toma conhecimento de que as ações dela são pecado, ela já não é mais inocente. Aham. Isso é uma das coisas que a gente acredita. E aí que tá. Essa parte dessa frase que o cara falou aí, a inocência tá acabada, é quando ele percebe que ele tá sozinho. Uhum. E também o comi da maçã, pode ser que ele comeu da maçã e absorveu esse conhecimento de que ele tá sozinho, assim. É bem isso mesmo, ele... Agora ele percebe que as coisas que ele fez não é culpa de algum espírito do mal, nem nada, porque ele tá sozinho. Porque a culpa é dele mesmo. Então a culpa é dele, entendeu? É bem interessante isso, o vazio existencial nessas letras. É um negócio bem foda, né, cara? Tem a Pobite também do Soundgarden, que essa é boa, porque, ó, eu vou tentar traduzir, porque eu não acho que fiquei preguiça de procurar ela traduzida já. Tá aqui, no one can save, ninguém pode salvar os puros ou os bravos, então ninguém pode salvá-los, o crescimento e o decaimento é pra sempre. Ninguém pode salvar, cresce e decai, é sempre, somente pra sempre, estranhamente pra sempre. Ela mexe com o nome, né, dela, Applebite, a mordida da maçã, que a gente pode até relacionar com Rotten Apple, faz essa alusão à mordida ali, você, pra descobrir que ninguém vai te salvar, que ninguém liga pra você, não tem... Ali é a inexistência de um salvador, né, cara? Não é nem que ninguém liga pra você. Não existe ninguém pra ligar pra você. É você que tá responsável pelas suas ações. Muito, muito legal. É isso aí. Então a gente viu, né, cara, através dessas letras, o intrínseco do existencialismo sartreano dentro do grunge. As letras são bem relacionadas a essa vazia existencial, podemos dizer assim. Sim, pode ser. É bem, bem interessante, cara. Inclusive, cara, no Nirvana tem essa letra do Heart Shaped Box. Sim, agora você quer trazer ela aí? Quero trazer ela pra terminar esse bloco aqui. Me corto usando cabelo de anjo e fôlego de bebês. O imen quebrado de sua alteza, onde sou deixado negro. Deixei para trás, né? Não, é negro, aqui é black. Não, back. Aí vem a frase que eu queria... back? É back. Tá, mas a frase importante do que eu queria analisar é isso aqui, ó. Jogue, me arremesse seu cordão umbilical para que eu possa voltar, subir de volta. Ou seja, é o sentimento de escape, ele é querer escapar. Ele quer voltar para um... Voltar para a origem. Uma inclusive proteção, né? Isso, voltar para a origem. Lembra daquela... Tem uma letra que você falou que o cara falou assim, eu queria voltar para o começo. É Rotten Apple. Então, você tá vendo? A partir do momento que a pessoa percebe que as ações dele são dele mesmo e que ele é culpado pela sua existência, ele percebe que o quê? Ele quer voltar pra poder fazer as coisas diferentes. Ele quer voltar, é igual a gente pode puxar até o Matrix, porque que o Cypher, ele diz que a ignorância é uma bênção, né? Então ele não quer sair da Matrix, que ele quer viver naquele mundinho de ilusão, onde tudo é bonito, ele não quer sair de lá e ver que o mundo não é aquilo que ele pensou que sempre fosse. Ele quer viver na ilusão da Matrix. Pode puxar aí, não sei. É bem legal, cara, bem legal mesmo. É outra música que é foda, Heart Shaped Box. thoroughly wonderful show from the world-famous Dancing Poodles. Next, ladies and gentlemen, we have three fine young men from Seattle. They're coming. Hold on, they're coming. They're thoroughly all right and decent fellows with their hit single, In Bloom. Here they are, Nirvana! Vamos fazer uma diferença então pro pessoal aí conhecer mais assim, porque quando a gente fala geral, em geral, né, o movimento grunge tem todas as características em comum. Mas cada uma dessas bandas, a gente vai falar dessas quatro, né, Igor? Elas têm a sua própria caracterização. Elas têm uma influência específica e própria delas, assim. Vamos começar pelo mais famosinho, Nirvana. O Nirvana é claramente influenciado pelo punk rock. Com certeza. Tanto pelo vocal bem gritado, como pela equalização de guitarra, e até o estilo mesmo, assim, em palco. É o estilo deles, é claramente influenciado pelo punk rock. O Alice in Chains, é legal falar que quando eles começaram, eles não tocavam no cenário grunge. Grunge, né, mano? Tá falando grunge até agora, vai falar em inglês agora? Eles não tocavam no cenário grunge, eles tocavam no cenário de metal. Tanto é que a MTV ela fez um especial com Megadeth, o Anthrax, o Slayer e o Alice in Chains. Chamava Clash of the Titans. Foi em 91. Então, ou seja, o Alice in Chains ele tocava no cenário metal. O Pearl Jam, eu não sei assim definir o que ela pode ajudar, mas o Pearl Jam, eu penso neles como realmente grunge, assim. Não, é, o Pearl Jam tem um som bem bastante sujo e mas, assim, bem rock, assim. Ele é bem característico do grunge mesmo. É o grunge, então, é. Se eu for pra fazer uma linha direta de um outro movimento, eu falaria que eles estão bem relacionados com o hard rock. É, eu ia falar também do que lembra um pouco Led Zeppelin. Ah, cara, aí você tá ofendendo Led Zeppelin. Nossa, cara, não, eu sou humilde no meu conhecimento de Led Zeppelin. Não, foi mal, é que eu sou fã demais do Led Zeppelin, então fala. Até porque o Ed Vedder jovem parecia o... Não, mas assim, a grande diferença do som grunge, ele tem bastante influência no hard rock, claro. Mas o som do Ed Vedder, cara, ele tem mais lirismo em questão do vocal. O vocal, ele é mais lírico. Se comparar o vocal do Pearl Jam com o vocal do Nirvana, você vai ver que o vocal do Nirvana é totalmente gritado, totalmente punk mesmo, comparando com o do Pearl Jam, e o vocal do Pearl Jam é mais lírico e limpo no limpa no soar, porque a voz dele, ela tem aquele grave poderoso, né, cara? É, e gerou vários filhos, né? Você pega Creed, é um filho do Pearl Jam, né? O cara é claramente mito ali, né? Where I just heard the news today, igualzinho. Então, mas é mais parecido com o hard rock mesmo, o som, sim, do Pearl Jam. Sim. Mas olha só, fique claro que eu tô falando do som do Pearl Jam em 91, os primeiros dois discos. Porque, e o verso. Porque o Pearl Jam, ele muta. Ele mudou muito, né? Ele muta. Então, estamos falando da época dele do grunge mesmo. 91. Isso. 91, 93. Eu não sei. E Soundgarden, né? Soundgarden é complicado definir o Soundgarden, mas eles também são... É mais puxado pro metal, assim. Temos músicas bem pesadas, mas existem músicas pesadas mesmo, assim, e músicas dançantes. Só que em questão de letras, as letras são altamente depressivas e muito pra baixo, assim. Você pega, por exemplo, Zero Chance, igual eu já tinha falado. É assim, é uma melodia que empolga, assim. Só que você pega a letra, é muito triste. É que nem novela mexicana. Tudo a ver. Nada. Maria do Bairro, tá ligado? Cacete. Mas enfim, é bem legal a gente ver a diferença, porque quando a gente fala do existencialismo e da parte depressiva, a gente vê que a postura do Nirvana é uma postura mais explosiva. Sim. Mais explosiva, mais agitada, e ela é constante durante... Né? Você não concorda, Gabriel? É. Onde que eles miram, a ideia que eles tentam passar, né? É bem explosiva. É bem explosiva e bem agressiva. É um grunge mais agressivo. Agora, o Pearl Jam, ele tem esse lirismo no vocal, cara. Apesar das linhas dos instrumentos, tudo muito bem composto, tudo bem harmonizado e entrosado. Mas assim, o grande característico é o vocal. É um vocal grave e decisivo. Então, mas isso é no começo da banda, como eu tô te falando. O começo do Pearl Jam, eles são assim, uma postura mais agressiva. No final, eles são totalmente depressivos. Então, eles saem do agressivo e revertem pro depressivo. E assim, eu posso estar errado, porque eu não acompanhei tanto assim o Pearl Jam. Mas hoje em dia, assim, eles viraram até um pouco mais comerciais, assim, comercial, né? Do jeito que eu vejo, cara, eu tenho a discografia, eu ouço todo, eu já ouvi todos os discos do Pearl Jam, e essa transição aí, pra mim, me incomoda um pouco. Perdeu a essência do grunge mesmo, cara. É assim, eu não consigo analisar tão a fundo, assim, mas que nem você vê eles no... que eles tocaram, não sei, foi no Rock in Rio e agora no Lollapalooza. Me dá uma impressão, tipo, eu gosto da banda, mas me dá uma impressão que eles querem flertar com essa modinha indie de hoje em dia, sabe? Pra continuar fazendo sucesso, assim. Voltar, né, na maré. É, não é bem isso, assim, mas eles, sabe, tentar angariar um público novo ou mais jovem. Tá certo isso, Queiroz? Não sei, o álbum novo, esse, o Lightning Bolt deles aí. Então, esse álbum falta eu ouvir. Eu ainda não ouvi o Lightning Bolt. Eu ouvi até o álbum chamado Pearl Jam, que é um do abacate. A capa é um abacate, mas no fundo azul. E, inclusive, ficou um negócio muito... Porque o Pearl Jam, no começo, ele tratava de assuntos no geral, no contexto generalizado. E nessa parte do e avançando pelos álbuns, a gente vê que começa a ficar mais individualista, que são problemas mais individuais. Então tem essa transição muito grande dentro do Pearl Jam. Já começa no álbum Riot Act. Inclusive no Riot Act tem a música I Am Mine. Tem a música I Am Mine, que a gente analisou no bloco passado. É, e não deixa de ser individualista, né? É, aí nós temos então a diferença do Pearl Jam pro Nirvana. E o som do Alice in Chains. Ah, que aí já é assim... totalmente depressivo e depressivo ao extremo mesmo. Você pega o... Gente, é certo, eu posso falar assim? Porque é o seguinte, o Nirvana tem uma postura mais ativa de acordo com o seu som. Ele é um som mais agressivo, mais decisivo. E o Alice in Chains é um som mais depressivo, digamos assim, mais passivo com o sentimento da depressão? É, porque é passivo no sentido de que não existe saída pro eu lírico, assim. De acolhimento, não de revolta com... De acolhimento do... Já acabou tudo. Acho que o principal álbum desse grunge depressivo, vamos dizer assim, é um LP especial de 94, que é o Gerald Flies mais o Sap, que são dois discos separados do Alice in Chains, mas esse LP especial juntou os dois discos, que é muito legal você ouvir inteiro. E assim, ele é quase que, vou dizer, 70% dele, 80%, chega a 80%, mas ele é acústico. E tem uma música, Right Turn, que é a décima música desse álbum especial, tem participação do Chris Cornell, do Soundgarden, depois do Audioslave, mas ele é muito depressivo. Tem algumas músicas mais animadinhas, vamos dizer assim, No Excuses é animadinha, mas é a letra, assim, a composição de letra, elas são muito pra baixo. Elas tratam um tema de apatia social, esvaziamento do ser. Tem Rotten Apple e Nutshell desse álbum, então não precisa falar mais nada. É. E o Soundgarden? O Soundgarden, eu gosto muito, mas eu confesso que dei uma mancada de não ter estudado tão a fundo, assim. Mas um álbum muito legal é o Down on the Upside, que eu ouvi bastante. E ele é bem, assim, pra frente em questão de melodia. É bem pesado, assim, puxa eu, um pouco pro metal. Eu gosto de falar que o Soundgarden, ele tem um caráter mais experimental. É bem experimental. Tem uma... Burden in My Hand, se eu não me engano, ela tem bandolim no começo. É um negócio bem, bem diferente. Então você vê que tem divergências, né? Uhum. Divergências, assim, eles estão no mesmo, na mesma de categoria musical ali, grunge. Mas as subcategorias diferem totalmente uma banda da outra. Isso é bem legal. Eles têm uma identidade própria, não é igual hoje em dia que é tudo igual. Você pega uma banda de um movimento, todas as outras são iguais. No grunge tinha banda de todo tipo, assim. Muito bom. Pode falar da questão técnica agora, Dan? Pode falar. Follow me. Então, agora quanto ao som, como é construído as melodias, eu gostaria de falar de algumas coisas. Por exemplo, quando a gente começa a estudar música, a gente pega nosso violãozinho lá e vai começar a tocar, né? Acho que o pessoal que tá todo mundo aqui no episódio, todo mundo já tocou algum instrumento alguma vez já, né? Ah, eu tentei aprender, aprendi, mas bem mais ou menos. E aí, eu sei tocar, mas com preguiça de aprender. Olha o cara, negligente total. Você viu? Mas a gente sabe, quando a gente começa a aprender, a música tem os acordes maiores e os menores. Eu parei de tocar quando eu aprendi Malmsteen, então. A gente vê que tem os acordes maiores e os menores, certo? E cada um desses acordes, eles são construídos. Deixa eu até, se você quiser que eu fale como é que são construídos os acordes, os acordes, eles são construídos principalmente por três notas, certo? Dentro da escala, né? Quando a gente fala da escala das notas, elas têm uma posição, cada uma tem uma posição. A gente fala de primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Sétimo. A gente faz uma escala com sete notas. Então, pra gente conseguir montar um acorde, a gente tem que juntar três notas. Quando a gente junta a primeira, a terceira e a quinta da escala, a gente forma um acorde maior. Então, esse acorde maior, ele é geralmente associado com sentimentos alegres. Inclusive, quando você ouve o som de um acorde maior, eu não sei se dá pra mostrar, mas enfim, ele é um som mais cheio, mais alegre. É um som que te remete a sentimentos alegres. Uhum. A gente pode falar que acordes maiores te dão sentimentos alegres. O menor, ele é formado o seguinte, a primeira, a terceira e a quinta formam o maior. Só que se você pegar a terceira nota e diminuir um meio tom, você monta o acorde... Você chega também. Não, então, mas aí você monta um acorde menor. Quando você diminui um meio tom na terceira nota do acorde, ele vira um acorde menor. Aí já remete a um sentimento de... É que vai ficar meio difícil de mostrar, mas traz um sentimento de tristeza, assim. Exatamente, ele remete a sentimentos mais tristes. Então quando você monta músicas com acordes, é claro que sempre a gente não monta música só com acorde maior, só com acorde menor. A gente tem essas variações. Mas o sentimento que o primeiro acorde traz, o primeiro acorde define seu campo harmônico. Então quando você põe seu primeiro acorde na música e ele é um acorde menor, a tua música vai remeter toda a volta de compasso, toda vez que começa um novo compasso, vai começar com aquela nota lá. Essa nota que define o tom da tua música, ela vai te remeter para um sentimento mais para baixo, assim. Mais depressivo, mais azul. Isso, mais tristonho, mais jururu. mais deprê. Mas é o seguinte, o grunge, assim como outros gêneros de rock, mas principalmente no grunge, onde o som é mais sujo, eles não usam nem os maiores e nem os menores, na sua grande maioria. Eles usam o power chord. O que é o power chord? Em vez de fazer a primeira, a terceira e a quinta, eles pegam só a primeira e a quinta. Uhum. Ou seja, a terceira nota, que é a que fala se é maior ou menor, eles tiram. Então, independe. Ou seja, não é nem maior e nem menor. Fica implícito. Você, na verdade, fica uma coisa que você é indefinido. Sim. Então, quando você ouve as músicas do Pearl Jam, quando você ouve a música do Nevermind, inclusive Smell Like Teen Spirit, só tem power chord na base. É que todo mundo aprende, né? É um acorde que não tá definido o sentimento associado a ele. É, todo mundo sabe, né? Começa. Esses power chords, eles são legais porque eles não têm um sentimento definido. Então, ele é bem definido, você dá a cor que você quiser. Pela letra, né? Pelos vários outros... Geralmente o baixo tem um papel muito especial nas letras. Baixo também. Então, o baixo também, porque como o seu power chord não define o campo harmônico, quem é que vai definir a linha de baixo? Então você fica condicionado a um som que tá num nível abaixo do som da guitarra rítmica. Sim. Então você tem essa indefinição e esse som mais sujo, porque é muito mais fácil você sujar um acorde que é power do que um acorde mais... um acorde definido. Ele aguenta mais, né? Distorção, falando na parte já. Então esses sons mais sujos é devido a isso, dentro do grunge. Você pode analisar as faixas aí. É claro que tem divergências. No caso do Alice in Chains, aquela música Apple Bart, ela tá bem definida com acordes menores. É, do Soundgarden. Isso. O do Soundgarden? É. Apple Bart é do Soundgarden, né? É. Enfim, mas essa música aí, em específico, ela tem... Ela é bem definida com acordes menores. Ela começou já com tons menores. Ela é uma bagunça total, porque a voz do Chris Cornell tá com um efeitinho ali de drive, pode ser. Tá abaixo da música, assim. Desculpa, eu falei a música errada. Não é Apple Bite, não. Ah, tá. É que eu quero dizer Rotten Apple. Ah, tá. Rotten Apple é do... É do Alice in Chains mesmo. É do Alice in Chains. Isso mesmo. Essa música, ela tá bem definida com os acordes menores. Inclusive, todo o CD de Aeroflies, pelo que eu ouvi... Ele é bem acústico. Ele é bem... Então, mas ele é acústico, então definido. Você não tem... ele tá definido com esses acordes menores. É bem legal o sentimento que ele te leva. Nossa, ele é... Esse CD é pra você ouvir e ficar mal. Além dos acordes, ele é definido com faixas de baixo. O baixo é bem presente. O baixo... E a ambiência dele é alterada. Você tem uma ambiência de baixo maior nas músicas grunge, no Ten, no Nevermind. Inclusive tem uma faixa de baixo. Eu vou pedir pra você colocar isso aí. Põe a música num jack. Você vai ver o que eu tô falando com o baixo bem decisivo. É uma música que esse baixo, ele define, na verdade. Porque a linha de baixo, como você não é comum você fazer acordes no baixo, você pode fazer acordes no baixo, mas não é comum. Você toca a linha de baixo linear mesmo. Você usa uma sequência de notas. Então você não toca acordes. Então ele define o sentimento que a música vai levar pela sua sequência. Outra linha de baixo que pra mim é excelente é do Wood, do Alice in Chains. Se você pegar assim o comecinho de baixo dela, é sensacional. Uma das melhores linhas de baixo que eu já ouvi. E como o baixo é intrínseco, ele é mais... É no nível mais baixo. É difícil falar. É um nível mais baixo que ele tá na base, ele vai te levando pelo implícito. Inclusive, tem uma teoria de... Já ouviu falar de ondas bineurais? Já. Nunca tive coragem de ver uns vídeos desses, porque eu tenho medo dessas coisas. Não, mas nada mais é do que o seguinte. Em uma orelha sua, ele emite uma onda em uma frequência, e na outra ele emite uma onda em outra frequência. Seu cérebro, ele associa as duas a uma onda só, que no caso seria intermediária essas duas frequências. Essa onda não existe. Então você tá ouvindo, na verdade, um som que não existe, que o seu cérebro tá criando. E esse processo que o seu cérebro desencadeia em criar essa onda, ela faz você... Ela te... Não sei se eu posso falar isso. Não sei se vai soar estranho. Mas ele faz o seu cérebro trabalhar num estado de transe, pelo menos dedicado a essa parte. Se estivesse usando tóxico assim... Eu sempre vejo esse negócio associado à droga virtual. Por isso que eu tenho medo desses negócios. Vai que... É fácil imprimir sentimentos através disso. É fácil imprimir. Inclusive, Gabriel, você joga Pokémon. Você joga Pokémon, não joga? Óbvio. Já jogou Firehead, não jogou? Óbvio. Já chegou em Lavender Town? Já. Sabe a musiquinha de Lavender Town, né? Aham. Uhum. Inclusive, Igor, você quis... Essa musiquinha, deixa eu... Posso falar dessa musiquinha? Porque eu tô perdidaço. Depois você procura aí a música de Lavender Town do Pokémon. Vou colocar no podcast. Essa música, ela constrói a melodia dela em ondas bineurais. E se você... não sei se isso foi de propósito, mas isso deu o maior problema, que no Japão, quando foi lançado esse jogo no Game Boy, isso é fato, teve grande índice de suicídio. Suicide Solution? Não. Suicídios e depressão nas crianças que jogavam esse jogo. Na verdade, assim, não tô falando que é por causa do som, tá? Uhum. Mas olha o fato. Todas as crianças, grande maioria dos casos de depressão e de suicídio aí, nessas crianças japonesas, a grande maioria tinha o Game Boy, o último card jogado era do Pokémon Firehead, e a cidade que elas pararam era Lavender Town. Olha só, então a gente pode... Tem uma coisa importante, igual em propaganda, existe tonalidade de som que não pode ser utilizado, porque você induz a pessoa a comprar. Tem a cor também, igual o vermelho. O vermelho é a cor mais chamativa que você tem. Isso é verdade. Isso é por causa da frequência, né? Que a frequência também do som. Tem muitas coisas que pode, igual aquela coisa do que passa na televisão. SBT, você tá assistindo lá e de repente dá aquela piscada. Do SBT é muito mal feito. Mensagem subliminar do SBT. Só que aquilo lá, de todo jeito, influencia o cérebro, porque você vai acomodar. Chega a ser ridículo, porque tipo, é uns 4 segundos a mensagem subliminar do SBT. Fica sem sentido você ver uma parada ali. Tipo, o que que você tá fazendo aí? É ridículo. Posso até buscar o vídeo que eu vi daquela propaganda da gente que te... Você tá vendo a novela ali lá no SBT, tipo, fica 4 segundos a propaganda do Jequiti, fica ridículo, é muito mal feito. Você vê que é fácil influenciar o cérebro através de certas jogadas, com frequência e com cores. Inclusive, isso eu tava falando porque algumas bandas, o Pearl Jam tem até um álbum chamado Mineural. E eles fazem uso disso nesse álbum? Então, eu já não sei identificar pra você, já não sei te falar isso, porque assim, eu ouvindo o álbum, eu não vou saber te falar pra você, assim, de cara que eles usam isso, né? Porque eu vi de novo, mas eu corro o risco de ser influenciado. Aí, vai que você foi influenciado a não perceber que eles influenciam você, ó. Fica aí a teoria. último bloco, vamos lá. Aconteceu no grunge, né? Tem dois personagens do nosso grunge que morreram. Sim. De modo trágico. De modo trágico. Quem morreu primeiro foi o Kurt Cobain em 94. 5D. Tá na pauta, cadê? Cadê meu mouse aqui? Ele morreu em... 5 de abril. 5 de abril de 94. Olha só, e o... O Lenny morreu em 5 de abril de 2002. É bem legal falar isso. Não foi legal pros caras, né? Não, pra eles não, mas é uma coincidência grande, assim. E as duas bandas foram formadas em 87, mas não foi no mesmo dia também. Aí seria cabalístico já o negócio. Mas e aí? O que a gente tem sobre as mortes deles? Então, o Kurt, ele tava já no... O uso de drogas dele já, lá ali pra... 93, ali tinha aumentado muito, porque ele não conseguiu ser famoso. Ele não lidava bem com a fama, ele tinha muito problema em ser conhecido, ser um rockstar, e o consumo de droga tava aumentando, e ele já tinha, assim, lá pra final de 93, eles já tinham afastado ele de entrevista, contato com fã, show, eles já não tinham quase show nenhum. Até que no fatídico dia, né, manhã de 5 de abril, ele foi encontrado morto com um tiro na cabeça de uma shotgun e uma quantidade enorme de heroína injetada no braço. É, o que também é meio foda, né? Porque tem teorias que dizem que não foi ele que se matou. É, tem gente que diz que foi a Courtney Love que matou ele, tem gente que diz que foi o governo que matou ele, mas sei lá, tem coisa que você pega o histórico do cara, assim, que ele era muito frágil emocionalmente, psicologicamente, ele tava passando por problemas, mesmo tendo sucesso, fama, dinheiro, mas ele tinha muitos problemas, assim, ele era um cara sozinho e, não sei o que pensar. Eu acredito que foi ele, sim. Ele quis acabar com isso e na doideira da droga ali se matou. É, então. E o nosso amigo Ney? Como é que é? Esqueci o nome Ney, do cara. Ney Mato Grosso. Ney. Porra. Lenny Staley. Ele foi overdose, assim, de... Speedball. Speedball é uma combinação de heroína com cocaína. É um negócio meio pesado. Puta, meio pesado. Um pouco. Aí, tipo, é foda. Ele foi achado no apartamento dele. Depois, na autópsia, ele tava morto há uma semana já. Nossa. Tipo, uma semana morto ali no apartamento. E foi achado, né, do lado dele a seringa, né, com esse Speedball, que é cocaína com heroína, e um cachimbo de crack do lado também. Caralho. É pesado, assim. Esse era um cara que tinha problema de o abuso de droga forte, assim. Esse cara era foda, hein? E ele tinha 1,85 de altura, né? Quando ele foi encontrado morto, ele tinha 39 quilos. Você tem uma noção do... Mais magro que eu. Não, pô, o cara tava só o pó da gaita, a capa do Batman ali. Apesar desses dois caras terem morrido, o Grunge não morreu e deixou descendentes, né, Igor? É, o Grunge deixou descendentes bons e um legado ruim, vamos dizer assim. Porque o que a gente pode dizer que é um filho do Grunge que é muito bom? O Foo Fighters. Bom, aí você diz pra você. Que caramba, eu tô sozinho mesmo nessa? Você disse por você que o Foo Fighters é bom. Caralho, eu gosto de Foo Fighters. Eu também, né? Então digam por vocês que o Foo Fighters é bom. A minoria tá sempre fadada a se fuder, Queiroz. Perdeu, você tem que admitir que o Foo Fighters é bom. Não vou falar porra nenhuma. Mas enfim, tá. O pós-grunge, né? O pós-grunge, sim. É, eu não sei, mas esse... É, aí peço a opinião de vocês. O indie rock de hoje em dia, ele é pós-grunge? Mesmo que ele já seja mais antigo que o grunge? Mas esse indie rock de hoje em dia, que as bandias do Lollapalooza e... É um pós-grunge? Você fala que o indie subverteu o grunge e o grunge deu uma... Subvertida outra... no... Tipo... No... Indie de novo? Assim, o indie rock, que o indie rock, pra ilustrar, uma banda de indie rock true é o Sonic Youth. E já deu pra entender. Aí uma banda de indie rock de hoje em dia, MGMT, assim, sabe? Essas coisinhas, assim. Putz, mas é tão, tão distante do grunge, cara. É o que eu tô te dizendo, mas será que o grunge influenciou? Puxa, MGMT com grunge não tem nada a ver, cara. Não, eu sei que não, mas foi a única que me veio a cabeça. Mas esse talvez, indie de hoje em dia... Novo, talvez a gente pode pensar que essas bandas novas, elas só trazem a ideologia do grunge na letra, mas o que fazia o grunge não ser só na letra era pro caráter da pessoa, ou as ações dele, igual... As atitudes grunge. Nirvana. É, que tem essa atitude de adolescente revoltado, sabe? Isso. Essas atitudes. Hoje em dia é os mal comidos. Isso. Será que influenciou hoje em dia? Cara, eu não vou concordar com isso de cara, assim, porque é muito distante. Não, eu falei do MGMT, mas foi porque é a única que me veio à cabeça. Mas sabe, esse... Na verdade, até o indie de hoje em dia não foi nenhum exemplo bom, reconheço. Mas esse adolescentezinho revoltado de hoje em dia, que não tem propósito, será que o grunge influenciou ele? Eu acredito que não, porque tem tantas outras coisas, né, no contexto de hoje em dia, que alienam, porque a questão do jovem hoje em dia é alienação. Mas alienação, que você diz, não da apatia social que os true grunges tinham, de isso. Alienação. Do babaca. É outro tipo de crise existencial, porque a crise existencial do grunge, ela é mais verdadeira e autêntica. Isso. Autêntica em sua existência. Agora, esses jovens revoltados de hoje em dia, eu acredito que, pelo menos no Brasil, não é uma descendência do grunge, não é uma consequência do grunge. Ah, mas e aquelas páginas do Facebook que tem o Kurt Cobain como capa? Enfim. tô brincando. Tô brincando. É foda, mas eu acho que não foi essa. Assim, eu acredito que uma coisa que o grunge deixou, mesmo que com pouca influência, mas se deixou, e eu gosto, é o White Stripes. Você acha que o White Stripes... Eu vou falar, é uma pergunta, tá? Porque eu não tenho o que comentar. Você acha que o White Stripes é uma influência do grunge? Ele tem um som muito parecido com o do grunge em questão de rudimentalismo, mas não é influência direta do grunge. As letras não tem nada a ver, eu não sei mesmo, não conheço. Não tem nada a ver. As letras com o grunge não tem nada a ver, não tem essa parte do existencialismo. Mas eu vejo no questão do estilo. Porque White Stripes, que eu não sei qual que é o gênero que eles se encaixam. Eles são um rock alternativo, muito alternativo. É um rock alternativo. Isso. E eles surgiram em 99, cara. É, pode então, ser. Assim, tem um resquício de grunge ainda. Mas assim, não é a maior influência do White Stripes. Mas é uma consequência boa, cara, de estilo. O que foi? Vocês acham que o grunge foi o último movimento de rock de sucesso, assim? De propósito? De propósito, sim. Autêntico. Isso. Que foi orgânico. Deixa eu ver a opinião do Gabriel. O que você acha, Gabriel? Igual hoje em dia ainda tem resquícios de algumas bandas que estão nascendo. Igual tem uma banda inglesa que chama... É muito característico com o Firecraft, né? E chama Track. As Estrelas. Então, uma banda que é formada por garotos de 15, 16 anos que lembra muito o som, a ideia que na própria música e também no formato deles, que eles são bem largados, coisa que o resquício. Existe resquício, mas assim, você acha um em um milhão. Qual que é o nome? Stripes. Eu tinha entendido Strokes. Não, é Stripes. Strokes é do Britpop. É indie? É, Strokes. Mas é aí que tá. É também muito divergente do grunge pra gente falar. Mas olha só, na minha opinião, Igor, o grunge foi o último movimento autêntico do rock. Foi, né? Que foi orgânico. Não autêntico. Que foi... Surgiu organicamente, né, com base no contexto sociocultural da época, não foi programado pensado pra vender. Não foi comercialmente, isso, porque ele tem um propósito, não que tenha um propósito, mas ele é um movimento necessário, o retrato da sociedade pediu um movimento. Ele foi preciso ali, né? Precisava de uma revolução, né? Porque, só que eu duro que hoje em dia, assim, hoje em dia, e na época mesmo ali, depois do Nevermind, que o Nevermind foi um divisor, depois dele, tudo que era grunge virou extremamente comercial. Ele traiu o movimento, vamos dizer assim. Traiu o movimento. Só que... Mas assim, Igor, mesmo tendo essa opinião, eu tenho a impressão de que quando a gente tá vivendo alguma época, a gente não consegue estudar a época. Não, a gente, né? Tá vivendo. Sim. Então assim, talvez não seja a melhor hora pra gente falar se tivesse acontecendo em algum momento agora, algum tipo de movimento no rock. Agora a gente não saberia falar. Uhum. Então na minha concepção, por essa ideia e pelo que eu falei antes, o grunge foi o último movimento autêntico. E o duro que o grunge hoje em dia, ele... Eu acho que se o Kurt Cobain ou o Lenny, eles ressuscitassem de alguma forma, eles se matariam de novo, porque o grunge, eles... Não, certeza, porque o grunge foi totalmente deturpado hoje em dia. Nas minhas pesquisas, né, eu digitei lá grunge, né, e fui abrindo todos os links, assim, porque quando eu pesquiso alguma coisa, eu faço isso. Aí eu dou uma lida na página, se me interessa, eu leio, se não, eu já descarto. Aí eu, sem, assim, na humildade e na inocência, caí na página da Toda Team. Nossa. Aí tava tava escrito assim, o estilo grunge, eu vou... Assim, eu peguei esse artigo pelo bizarro. Eu trouxe pra comentar aqui pelo bizarro. E como a gente tá comentando o que o grunge gerou hoje em dia, é o bizarro desse podcast. Então vai. É assim, o estilo grunge dos dias de hoje. Conheça a tendência que vai pegar. Nossa. Que vai pegar, né? A parada não... Aí já capotou. É, tipo, nossa. A parada não existiu ainda, né? Vai pegar ainda. A tendência. Tendência não é uma palavra boa. Acho que tinha que ser riscado do dicionário em português. Vai. Aí, né? Eu não sei, eu não vou ler o artigo, mas... Ah, bom, mano. Não. Só que eu só gostaria de dizer um pedacinho, assim. Pra vocês entenderem o quão bizarro e pode ser. Tá escrito assim. A moda grunge dos dias atuais. Para esta temporada, o estilo deixa de lado o seu ar desleixado e fica mais glam. O must da produção fica por conta das peças oversized e muitas sobreposições. Listras, xadrez e gorros completam um visual sujinho. Além disso, o cara vai ficando... Nossa, me dando uma raiva. É, né? Além disso, o segredo é não ter medo de misturar t-shirts estampadas e xadrez com peças handmade. Camisas de algodão, xadrez, jaquetas de couro ecológico, pull de tricô e pantalonas não podem faltar. Para os pés, rasteiras abotinadas, ankle boot, espadilhas e coturno ficam super no clima. Nossa, tipo, eu li essa parada pelo bizarro. O quão bizarro é isso? Um movimento que surgiu. Se eu tivesse 27 anos, eu se matava na hora. Ah, é. O movimento é existencialista, cara. A depressão, e a menina usa pra sair nas baladinhas. Não, e eu acho engraçado os termos em inglês. Mas, tipo, os caras usavam camisa xadrez porque eles não tinham dinheiro pra comprar o esse tipo de roupa aí, porque... Não, porque é muito engraçado, né? Como, tipo, uma parada... A calça rasgada, tanto do punk quanto do grunge, não é porque, ah, eu vou rasgar a minha calça. É, porque era velha, né? Vou pagar R$500 numa calça rasgada. Não, porque o cara usava aquela calça o dia inteiro, porque não tinha dinheiro pra comprar outra. Por isso que ficava rasgada. Que ele usava pra trampar na construção civil e rasgava. E não tinha dinheiro pra comprar outra. Não, mas eu posso até continuar lendo pra... Da raiva. Aí tem aqui, ó, para as quatro estações. O estilo versátil do grunge faz a moda alto verão e aí alto verão em Seattle. E ainda é perfeito para os dias frios de inverno. Se você quer aderir ao visual para a época quente, tá errado aí já, né? Use shorts jeans lavado com camisa xadrez larga e comprida. Cai bem com ou sem meia. Rasgadas de preferência. Isso aí. Tipo, você fabrica parado, né? Eu fico indignado. Já as sobreposições são ideais para o clima frio. Must have da moda grunge. Você pode apostar em combinar um maxi pool de tricôs. Tem noção do que porra é essa. Ou blusões tipo moletom com leggings ou jeans. Acrescente cachecóis e pashminas para uma produção mega quentinha. Tudo escrito tudo junto. E para os pés, o coturno é bem-vindo. Tipo, você lê isso, é muito programado, sabe? Muita desonra, muita heresia. Que isso aqui é a merda total, né? Eu não sei porquê, mas eu chuto que os caras... Coturno no grunge, eu nunca vi. Se o cara falasse de death metal, sei lá. Espartilho agora também? Vai ter espartilho, vai ter... As maquiagens lá das bandas. Mas, tipo, não, eu não peguei isso aqui. Eu queria trazer pelo bizarro e pelo aquilo que eu dizia de depois o grunge, ele foi deturpado hoje em dia. Totalmente, olha isso, cara. Totalmente deturpado. Extremamente fabricado o estilo. Depois dessa, cara, eu vou até me despedir. Mas o Turek, na época mesmo, se você ouve os documentários, na época foi assim também. Porque como fez muito sucesso, trazia muito dinheiro o grunge, qualquer coisa que tivesse grunge, foi o que eu falei, tipo, uma camisa de flanela que era pra custar $4, tava custando 80 no boom do grunge ali no auge. Então, hoje em dia existe isso também, mas na época também não tão retardado igual hoje em dia, né? Muito retardamento isso, cara. Mas na época foi igual também, todo mundo queria ser grunge. Aí alguns artistas começaram a querer se distanciar até, pra não pegar mal, vamos dizer assim. É verdade. Então eu quero me despedir. Falamos bastante do grunge hoje, né, cara? Mais de 3 horas de gravação sobre o grunge. Ficou legal, eu gostei bastante do... Não foi a história do grunge, mas foi uma análise geral. Geral, assim. Sobre vários aspectos, falando. E é uma coisa que a gente gosta de falar, porque eu por exemplo, eu gosto de grunge. É, eu gosto muito também. E você, Gabriel? Ah, eu gosto de grunge. Smells Like Teen Spirit é o must da. É o must have. É o must do movimento. O que você acha do grunge? Eu que não conhecia, acabei percebendo que eu já escutava. Mas eu não segui essa modinha. É, você não usava camisa xadrez pra sair na praia? Não, esse tempo atrás minha mãe querendo. Olha, eu acredito todo mundo tá usando. Mãe, é. Nossa, eu tenho uma camisa xadrez. É, eu sei. Eu sei que camisa xadrez é, mas não vou nem zoar. É uma azul, né? Enfim, esse episódio pra mim foi bastante satisfatório de fazer. Foi muito bom e vai dar trabalho pra editar, mas... Foda-se. É isso aí, gente. Despeça-se. Ó, eu sou o Lucas, me despeço aqui, gente, até o próximo episódio. E se vocês puderem ouvir as músicas que a gente citou aqui, vocês não vão se arrepender. É sempre uma experiência nova ouvir essas músicas que fizeram história. Eu me despeço, ficamos aqui com este episódio lindo, maravilhoso, e eu não sei mais me despedir, mas... Gabriel, fala aí. Também pedi coisa... Até uma coisa que eu tava percebendo, Lucas. O seu segundo álbum pode ser considerado como um grunge também, né? Ah, eu não sei, cara. Meu segundo álbum é experimental, né? Ele é mais experimental. Mas dá pra, depois de percebendo ele, tem algumas características do grunge. Ah, tem a crise de existencialismo no meu personagem, mas esse meu segundo álbum é tema pra um outro podcast. É, isso vai ser da hora. E o episódio, próximo episódio, qual que é? Próximo episódio é sobre... O que você acha? Será que não? Será que sim? Eu acho que está em aberto ainda. Está em aberto. Está em aberto. Fica pra próxima semana. Enfim, só tô procurando aqui o link da música de Lavender Town, que eu vou te mostrar. Que eu vou te mandar. Aí, essa linha de baixo aí, mais significativa do que o ritmo, ela te leva, pelo ritmo mesmo, ela te leva pra mais, pra um som mais depressivo mesmo. Mais deep, né? Mais profundo, porque o baixo ele é mais grave, né? Então ele te leva pra essa pegada aí. Uhum. E é interessante também ver que no grunge, na voz, eles usam muito sobrecarregamento, eles sobrecarregam, eles até usam o retorno de forma alterada. E dobrando a faixa de voz também, pra ficar... Dobrando a faixa de voz, isso é muito presente em Smell Like Teen Spirit, a faixa de voz é dobrada e o retorno é extrapolado. O refrão de In Blue também é quadruplicado, vamos dizer assim, porque tem duas faixas do Kurt e duas faixas do... Do Dave e do baixista lá, que eu esqueci o nome. Sim, é bem legal isso. Mas é isso, essas são as características bem marcantes do grunge que eu gostaria de falar. Dos power chords, que não tem sentimento atribuído, então dá pra você fazer uma bagunça e sujar muito mais fácil. E as linhas de baixo mais decisivas. Sem contar, claro, na bateria crua, né? A bateria é simples até, né? A bateria é crua e eles não fazem questão nenhuma de sufocar o som da bateria. Ele é do jeito que vai. Uhum. É um negócio bem legal. Inclusive a faixa Why Go, é legal mostrar isso, porque ela mostra bem, bem foda a relação do baixo e a bateria explosiva. Why Go, do Pearl Jam. Sim. Bem legal. Essas são as características mais gerais, assim, na sonoridade do grunge. Que eu, como músico, eu gosto bastante disso. Dessa relação que eles fazem. Beleza. Vai cortar o bloco já? Pode cortar. O que eu tinha pra falar, eu falei já. Uhum. Quer ir pro final? Falar da morte do Kurt, do Lenny, depois o que o grunge gerou hoje em dia? Acho que vai ser legal a gente falar isso, né? No mesmo bloco, eu acho. Sim, sim. O que foi, Gabriel? Não entendi. Isso dá bastante assunto. Então, beleza. Te mandei um vídeo aqui que é a música de Lavender Town. Ah, eu vou ver que eu já... O povo falou a Suicide Solution. Não, mas assim, não é nada muito sério não, cara. Tipo, é uma musiquinha meio... É até bonitinha, eu gosto da musiquinha. Só que assim, ela imprime mensagem bem triste. Colocar essa e Suicide Solution juntos. Vamos ver se o povo aguenta. Eu e o Lucas ainda tá vivo, então. É, eu joguei Pokémon pra caralho já. É claro que chegava nessa fase, eu colocava no mudo. O cara ficava com medo, né? Mas não dá nada essas coisas, cara. Não, mas eu já ouvi a música inteira várias vezes. Olha que legal, cara. Inclusive, eu vou até publicar esse vídeo aqui. Depois que filha da puta, eu não vou mais ver isso, não. Para, deixa quieto. Que eu vi um comentário aqui e eu não gostei. Que isso, cara. Não, ó. Eu vi o um comentário do maluco ali e eu fiquei... Não mexo com essas coisas assim. Lê o comentário do cara ali. Não, depois você vê. Ouve a música. Nossa. Você põe no podcast, mas esse aqui é só pra você ver. Nossa, eu esse aqui... assustei agora. Não, cara, calma. Agora você me assustou. Lê o comentário do maluco ali. Depois eu vejo. Tá agora doido, tô tem meio... medo dessas coisas. Sou um cara simples. Não, calma. Eu queria publicar isso aqui. Vou te mandar um link. Eu queria publicar isso aqui. No ConspiraCast ou em qualquer coisa. É, depois que sair esse episódio, senão não tem contexto. Uhum. Esse aqui é a análise do espectro de onda da música. Olha só. Beleza. Então ele descreve... Você consegue ver as duas ondas. Uhum. Beleza. Bom, vamos pro último bloco? Vamos. Deixa eu mijar. Beleza. Cara. Gabriel, vai mijar também? Não, obrigado. O que você ia falar aí? Tomei um susto, mano, porque eu li o comentário do maluco lá. Deixa eu ver, agora eu fiquei curioso. Nossa. É um dos primeiros? É o primeiro, é bem grande até. Cara, susto. Não, tá. Parei já. Você leu? Eu li só um negócio ali, eu parei de ler o comentário. Você ficou com medo também, né? Não, é porque... Ô, Igor, fala aí como que é. Não, eu não vou nem falar. Se você quiser... Eu não mandei no grupo. Manda pra ele. Vou mandar no grupo. Você ficou assustado também, né? Não, mas eu já sabia dessas coisas. Que se eu ler agora, eu vou ficar pensando nisso. Então, por isso que eu fechei na hora, que eu não gosto dessas coisas. Depois eu vou ver episódios de Teletubbies. Eu já tô procurando Teletubbies aqui. Eu vou ver o Bob Esponja pra sair, e coelhinhos e gatos. Eu vou ver um pornô com a Frances Bean. Eu tenho muito... Eu sou cagado pra essas coisas. Caralho. Tá no grupo do... Veja por sua conta e risco, Gabriel. Eu acho que eu vou mijar por aqui, já mijei já. Eu vou mijar aqui mesmo. Não preciso sair mais, não. Tá louco, eu tenho medo dessas coisas. Tô cagão mesmo. Já que eu tenho uma ideia, eu tô na sala, escura. Não, depois você ouve essa música, mas o que eu falei dessa música aí é verdade, tá? Não, sim, eu sei. Não duvido, não. Bom, deixa eu só mijar. Deixa eu me limpar, porque mijar eu já mijei. Agora eu tô com medo de sair do quarto, pô. Vai. Sem vergonha, Lu. Não, ó, vou mijar e já volto. Eu vou trancar meu quarto. Alô? Escutou Alô, bater na porta aí? O gato quis ir embora. Achei que você tinha escutado bater na porta. Não, para. Nossa, caralho. O que eu vou falar isso? Você que se fode. Ó, vai. Uhum. Então.